817, cobra. Autorizado Guarulhos, 380, a rota Pezulu 14, Grufe, a Pezulu no 6, BHZ, direto Trive, após Trive, a Peruísque 58, pós de Caldas, e após conforme. Decola da 10 com curva direita, a saída é a da El Leda, após Leda Crate, controle em 119, decimal 35, 5112, o transponder. No 7, correto, pronto para push e acionamento. Boa noite no 7, só confirme apenas se essa rota bateu aí com o senhor tinha ou se foi com outra rota. Ah, tá ok, porque no sistema da gente aqui apareceu uma outra rota. Mas chamo pronto para push e acionamento. Salvador. Eu me posiciono mente, pai. Alô, Salvador, vou no 817 para o táxi com 851 a bordo, alternando o caminhão com 3 horas e 41. Até o ponto de espera no zero, ajuste 1013, táxi via Pátio e Índia, vou no 817. Autorizado táxi via Pátio, Índia para 190, vou no 817. Afirmativo, no ponto de espera 186 torre, prossegue, bom voo. Ponto de espera 186, obrigado. Torre Salvador, Bosque, Gol 187, continuando o 1-0-0 pronto. Bom dia, 1-8-7, autorizada a linha de decolada 1-0, vento variável com 2 nós, altímetro no 0 no 3. Bom dia, Gol 271, adicione identificação. Chegada Maridesa para 2000 pés. 10 no 3 o ajuste. Está autorizado final LS, reporte localizado e estabilizado. Descenda 2000 na Mari, MI13, reporte estabilizado na LS, Gol 271. Salvador, bom dia, Gol 1-8, no 7, decolou, perdeu o 1-8, no 7, contato radar, manter o nível 380, Ruidael. 380, voamos a El, Gol 1-8, no 7. 1897, ele está em sinal desvio à direita na rota, na 225, para evitar informações. Gente, 1897, vamos testar por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. Gente, após o desvio na proa de Leda. Após o desvio Leda, voo 1897. No 7 chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 13625, voo no Ita no 7. Chamar Recife 125, alterne 13125, voo no Ita no 7. 133, decimal 25, a secundária. 133, decimal 25, a secundária, obrigado.